profetizamos a cura, profetizamos a vitória, profetizamos a cura, profetizamos a vitória, profetizamos a cura, profetizamos a vitória, profetizamos a cura, profetizamos a vitória, porque a palavra de Deus trazemos em nossos lábios para declarar o que foi ordenado pelo Senhor. Profetizamos a cura, profetizamos a vitória, profetizamos a cura, profetizamos a vitória, profetizamos a cura, profetizamos a vitória, profetizamos a cura, profetizamos a vitória, porque a palavra de Deus trazemos em nossos lábios para declarar o que foi ordenado. Abençoamos as nações, abençoamos o Brasil, abençoamos as famílias, ó Senhor. Aleluia! Profetizamos a cura, profetizamos a cura, profetizamos vitória, profetizamos vitória, profetizamos a vida, profetizamos a vida, profetizamos a paz, profetizamos a aleluia. Paz. Sim, Senhor, tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, profetizamos sobre o Brasil. Aleluia! Profetizamos, Senhor. Amém?